E 5-4 no 5, prossiga. Cara, eu sei que a gente tá bastante antecipado. Mas quando você tiver o nível repetitivo nosso aí pra direto, a gente copia, tá ok? Afirmativo, assim que eu tiver, estarei copiando. Muito obrigado. Sierra Whiskey, boa tarde. Confirme o passe e a pista que decola para Belo Horizonte, nível 380. Gente, um minutinho para a cópia, por gentileza. Charlie Sierra Whiskey. Pantanal 4711, Congonhas 360, é o segundo para a cópia, por gentileza, aguarde. C529 para pushback acionamento na, no pátio 03. No pátio 3, autorizado, chame táxi, Trix 5219. Contrato 5219. 98, né? 3, 4, 4. Poxa, o Gol 399 mantém o ponto de espera estimado para decolagem 3 minutos após o início do após da TAM. Mesmo saída e mesmo nível, recordando. Mesmo rota e mesmo nível. Mantém posição, Gol 399. Sobeu 340, sai da bomba. Bomba 340. Se alguém desce para 2000, para de dono agora, senhor? Aguarde para prosseguir na descida. Desce. Juliette, posição de número 2. Juliette, Juliette, posição 2, vamos dar 75. Papa Romeu, Charlie Sierra, Whisky, pronto, cópia. Autorizado Belo Horizonte, nível 380, veio pelo Whisky 58. Decola da 17, curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Sagaz, Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Controle em 199, decimal 8 e aciona 5052 no transponder. Protejamento correto, já possui PLB? No POB, no pátio da Aerostar, transfere agora a torre em 198, decimal 6, dúzia para acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 0 no 2, bom voo, Sierra, correção Charlie Sierra Whisky. Salvador, boa tarde, gol 755, Cinti Romeu, cópia Belo Horizonte. 3817, boa tarde, contato radar sobre o 360, direto da El. 360, vou direto da Elda presente, está 3217. Confirmando o plano de voo seria para Confins 360? Afirmativo, da Horizonte Confins, direto 360. Gente, o segundo para a cópia, por gentileza, aguarda. Pode não, 75 se gravou. Está travado, 5366. 5266, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Repouso, 5266. 7-1, pronto, cópia. 390, sua identificação, autorizado a chegada a Mari, desceu 050. Azul 4206, prossegue 4000 pés com 1012 no ajuste. São Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5076 no transponder. Bom, fechamento correto, sendo pronto para o espectacionamento, Pantanal 471. Sol tipo 5219 para... Está pronto para o táxi, o 66 bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador. O trip 5219, cliente, táxi autorizado via parte principal, taxi Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 10. O ponto de espera, torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, 12, bom voo. 5219, 5219. Salve Salvador, gol 925, feedback estacionamento, posição meia dúzia. Gol 925, por gentileza, aguarde e fale nesse feedback estacionamento, no meia dúzia, na minha escuta. Gol 925, para o feedback estacionamento, posição meia. Salve, aumenta o tempo, por favor, 2232. Sim, estamos aguardando o Airbus da Oceanair iniciar o táxi, ok? É, direito 219, tudo bem, né? Salve, boa tarde, Oscar Teofilo. Oscar Teofilo, boa tarde. Continua a aproximação, informa a pista livre. Sim, então, Oscar Teofilo. Confirme estimado para o táxi, por gentileza. Gilete, boa tarde, prossiga. Procedente de Caí, Lorena, no mesmo, no canal de Veracruz, estacionado 0160, com 05 a bordo. Gente, para sair corredor, se reporte Paripe, Vitorino Gilete. Para Paripe. Estado de Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, tinha 2, né, meia? Charles Sierra Whisky autorizado, ingresso, porta alinhada e pronto, cabeceiro no set. Afirma. O Xanay 6321, gasto autorizado via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera Pisto no zero. No ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, 12, o ajuste no zero, 12, bom voo. Salvador, gol 755. Gol no 755, mais um minutinho para a cópia, prepara da El Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, aguardando para a costa 75, tá bom. Salvador, boa tarde, Abjet 5729, boa tarde, Confins 340, número 2 para a cópia, por gentileza, aguarde. Prepara Dael, Leda Bridge. 340, Confins, Dael, Leda Bridge, continuidade de coordenar a pregação. Confins, Dael, um minutinho para a coordenação, mas já adianto que provavelmente será negado, ok? Só um minutinho. Torre, boa tarde, seu voo 395. No 395, boa tarde, reporta trem pouso e vou estar travado. É o número 2, formarei pista livre. Gente, número 360, Dael, hora 399. Beleza, mais um minuto e meio a dois minutos para o início de pushback acionamento. Se preferir, está autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas para o push, ok? Vamos aguardar o Embraer da passarela e iniciar o táxi. É, tá, vamos acionar quando começar o push. Obrigado. Bono 755, pronto, copo. Firmativo, 755, pronto, copo. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta, Zulu 16 e segue como rota do plano. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5072 no transponder. 5-1-0-1-7-5-5 para Belo Horizonte. Coloca a 10 primeira curva à direita. Assiste ao nível 360, a intercepta a Zulu 16, sendo assim na saída da El, Leda, após Leda Bridge, 119-8 a Salvador. E 5072 no transponder, voo 755. Protejamento correto, estamos prontos para o espectacionamento. Portão 05, voo 755. Para puxar e assinar no 05, gol 7. 2231, próximo para o táxi, 3 horas e 30 de autonomia, 44 POB, Alberto na Brasília. Gente, passada do 2231, no táxi autorizado, via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, transfere a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 011, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, pistão 18 no 0, ponte espera, 18 meia, no 0 no 1, bom dia, obrigado. De grupo, Patatão, Oscar, Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo, boa tarde, confirmando, passe destino. Passe 5, onde está, Kilo? Sem destaque, se autorizado via Alfa, mantenha a posição antes do ataque 3, Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a posição antes do ataque 3, Juliette, está aguardando para ingresso, Kilo. Zero, tá, 3190 prossegue via 2000, 10011 no ajuste, reporte localizador. Via para 2011, tem que botar no box, tá, 3190. 925, autorizado agora, puxa, tá lá. Então... Só um minutinho para o pushback estacionamento. Temos uma aeronave que vai ingressar no pátio principal. Até a taxa aí, Lima, ok? Sim. Posso botar o filho para o ingresso? Salvador, muito boa tarde. O Xané 6327, informação Romeu. Aeronave no portão 01, no Praia Ilhéus, nível 240. Copiou, posso botar o filho para o ingresso, Juliette, ou só? Afirmativo, está autorizado o ingresso, reporte novamente na Lima para prosseguir o táxi Oscar Hotel Kilo. Reportando na Lima, prosseguir o táxi, obrigado, Kilo. Salvador, Xené 6327 com a Romeu, portão 1 para Ilhéus 240. 2-1, tomando ponto de espera da 1-0, número 2. 6327, no portão 01, com informação Romeu, para Ilhéus, nível 240. Gente, o Xané 6327, eu tenho um plano vencido para Juno 755, foi feita alguma DLA? Vou confirmar com vocês, um minuto. 1925, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Mike Uniforme 2 da retaguarda, aeronave de pequeno posto autorizado, o estacionamento 62, chame chave. Autorizado, puxa o estacionamento, usar o comitê do bicho da 7 aí. Gol 95. Livrou o gol 1395. 1395, táxi de Alfa, mantém a posição antes do ataque 6, Juliette, aguardando. Pela Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando. 1395 dá gol. Salvador, seu tiro para ingresso. Controle Salvador. Boa tarde, Papa Romeu Charles Serra Whisky. Papa Romeu Charles Serra Whisky, boa tarde, contato radar, Sabo 380, Sera da El. 380 da El, tá voando da El. É possibilidade de coordenar já voar direto pra Gás? Aguarde. Ok, vou aguardar. Já está vindo. Pantanal 479, por gentileza, um minutinho para o posicionamento no 1-0. 1-925 na escuta do solo. 1-925. Tem condições de coordenar com a equipe de solo para realizar o pushback de modo a deixar a entrada da posição meia dúzia para o parqueamento do Boeing da companhia? Temos. Para a água, 925. Para. 251, qual seria a secundária? O 3325, ainda 26 decimal zero. Justo no zero. Embaixo checado tem livre pouso na 1-0, 4206. Tango, acho que eu tô aqui autorizado cruzar 17 para 45. 3 anos passou, foi feito uma DLA para os 45 agora, passado, e assim que eu tiver o número do plano, eu passo para você. Gente, eu vou checar também com o centro de Recife, e assim que eu obtiver uma posição, estarei copiando, ok? Ok, a senhorita teria a saída prevista para Ilhéus? Da El, Leda, e após Ilhéus, direto. Da El, Leda, Ilhéus, ok, obrigado. É o Kilo, para parte 5, autorizado. Autorizado, cuidado, para... 5219. Ok, para ingresso na Juliette, para o 06, a divisão na medida do possível, gol 1395. Para o possível, é para a Tango, 5729, por gentileza, aguarde o número 2 no setor. Já temos um Airbus da Pantanal, que dentro de alguns instantes vai iniciar na posição 90. Já tem quanto é para o 5729? Minha, no minutinho apenas para a cópia, prepare a Tael Leda Brit. Zero completa aproximação, torno no 862. 1866, boa. Vitorino Gillette para ingresso no circuito, torno no 862. 1986, grato, uma boa tarde, Vitorino Gillette. Boa. 360 é o terceiro para a cópia, por gentileza, aguarde. Prepare a Tael Leda Bidev. Ok, obrigado, 4. Webjet 5729, pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta o pêndulo 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5104 no transponder. Autorizado com 4340, fins da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Depois eu perdi o 1 no meio. Eu controlei 1 no 9, 8, 5, 1, 0, 4, 0, 4, 5, 5, 5. Planejamento correto, sendo pronto. Corrigindo na minha escuta para o pushback de treinamento no portão 1 no 1, ok? Salve, bom, 925 para o táxi, 179 a bordo, autonomia 3:40, alternativa Campinas. Decolagem, mantém contra o vento, da 1 no 0, a porta através sul da cabeceira 28. Táxi autorizado via pátio Índia Alfa até o ponto de espera. E no ponto de espera vai transferir a torre em 1 no 8.62, o ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. Obrigado, boa tarde. Comi 12 autorizado táxi Índia, uma pedida de espera, chama a torre 18.6, ou no 9.5. Salvador, boa tarde. Azul 4206, no na escuta. Azul 4206, boa tarde. Táxi via Alfa. E aguarde antes do taxiway Kilo para ingresso, possivelmente será o pátio 3. Eu estou contactando a infraero só para conferir. Prossegue no táxi, na Alfa, antes daquilo, aguarde essa confirmação. Na cabeceira 28. Ingressa via Kilo, pátio 3, a posição é 07. Tendo ponto de espera, devido à aeronave precisando da colagem, mesmo perfil de saída e performance mais baixo, ok? Então é manter inicialmente ponto de espera da 10. Afirmativo, muito obrigado. O meu patão que fica com essa torre? Prossiga. Decolado ao 00, reporta através sul da cabeceira 28, mantendo a perna contra o vento da 10. O meu patão. Gente, vai manter a perna contra o vento da 10. E repetirá a próxima capítulo 2-1. Índia Juliette na final de 3 milhas, visual contando na final da 10. Vitorino Juliette, prossegue aproximação, prossegue final 1-7, formarei eixo livre. Cliente, Juliette. Controle. Informo que vai seguir tráfego visual, está à sua frente 4 milhas com 70 de ground speed. Se tiver condições, reduza. Cliente, reduzir para 4 horas. Condições de averiguar com a companhia para ver se foi feita uma nova CHG ou uma possível DLA para um outro horário? Ok, estou confirmando, a DLA vencia agora às 17h55. Afirmativo, 1755 Zulu. Tá, ok. Eu vou vir aqui e já chamo a senhorita novamente. Grato. Avião até Oscar para ingresso no circuito. Chame torre no 862. Chamará 1 no 862, acompanha até Oscar. Sistema estaria copiando, ok? 354 no 5. Aqui a saída prevista seria o quê? Da El, Leda e Miguel? Afirmativo. Obrigado. Batalhão 4711, pronto para o táxi, está com 171 a bordo, Galeão, 4 horas de autonomia. Pantanal 4711, táxi autorizado, inicialmente até através do 612, reporte passando o mesmo, ok? Ok, até através do 612, vai reportar, 471. Estação vetor esquerda para a norte, 360, limite ao localizador. Prossegue 3.010, 1.012 no ajuste. Confirme ajuste para 3.010, 1.012? Afirmativo. 3.012 para a norte, limite ao localizador, 3.010, 1.012. 729, está autorizado para o pushback treinamento 91, chame táxi. Autorizado na comando táxi, 729. Paulo Salvador, boa tarde, tem 3145, informação Romeu, autorização Galeão. TAM 3145, Galeão 380, por gentileza aguarde para cópia, prepara Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev aguardando, 3145. 3190, Libró. 3190 da TAM, boa tarde, táxi de Alfa, mantém a posição antes da parte 3, Juliette aguardando. Alfa 3. Na minha 321, informo o Papá 28 Alfa, cruzou o campo para o setor norte, comprou a Nordeste, a 1.010. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 1.060 graus, 1.09. Quer decolar, zona 0, quero o obrigado. Turente LED, Sola 04, Libra na Quebec agora. É 2 ou 0, cara? 2 ou 0, então. Mais? Metológico autorizado pouso, pista no 7, 1.060 graus, 1.09. Cliente livre pouso no 1.07, rumo até o Oscar. Pode estar, Deus. Quando eu estou usando o 6, left heading 155, se você pegou o canal, eu vou com. 1.0, mais, deixa eu matar. TK04, controle 1.9.8. 9.8, obrigado amigo, até a volta. Afirmo, pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1.0, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Quando intercepta upper, November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 1.9.8 e aciona 5.061 no transponder. Autorizado, nível 360, o decolando da 1.0, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, após upper November 857. Controle, aumento 19.8, transponder 5.061. 5.061, no contingimento correto, estamos prontos para o espectacionamento, posição 02, o gol 1.077. Curva pode cruzar 2 mil pés, autorizado a decolar, pista 1.0, 1.50 graus, 1.09. TAM 089. Afirma. Gente, a DLA foi feita para qual horário? 0.10. Alinhando a pista 1.0, vou lá ver. Cometa Oscar, Sola 06, confirmando o passo 55. Backtrack, taxiamento, a porta está livre, o meu autológico. Bilhete autorizado em graça, a porta liberando na loja. Autorizado via pátio, Índia, Alfa. E no posto de espera, transfere a torre em 1.8.612 e o ajuste no 0.12, bom voo. Autorizado pelo pátio, Índia, Alfa. O ponto de espera vai chamar 18.6, 1.0, 1.2, o ajuste. 0076, on localize the 1-0. On the 076, complete final approach, call tower 118.6. On the 076, 118.1. Concentro e dentro de alguns instantes estarei voltando, ok? Tá bom, vou te aguardar. De Salvador, passarei do 2231. Passarei 2231, contato radar, saiu 340, sai da Momo. Compre o perfil da saída Momo, sanção 340, 2231. Chuna 6321, voa direto ao fito. Obrigado, direto ao fito. Six, bom dia, continue approach, report, runway clear. Condor, 0026. 1925, 1.40 graus, 1.09, autorizado a colapso, pista no 0. Zero, colapso, Cola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-1-1-5 no transponto. Tá 3-1-4-5, autorizado Galeão, nível 3-2-0, vai decolando a 10, curva direita da El, Leda, Bidev, controle em 1-1-9-8, aciona 5-1-1-5, tá 3-1-4-5. Cruzamento correto, chamo pronto para o SPEC saneamento, posição 03, estão 3145. 03, vamos lá pronto para o SPEC saneamento, 3145. Ô, só o Salvador, voo 755 para puxa de saneamento, está no número 1. Checkland gear, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Quando 0, vamos ver que você lança, runway 10. Autorizado para o SPEC saneamento 05, chamo taxi. Cliente, após a passagem da web na retaguarda, da Marataxi, no 75 da Gol. Webjet na escuta do solo? Na escuta. O táxi seria em frente e ingressaria via Índia, ok? Devido ao trecho interditado. Atenção. Sábio 360, sai da Gole. Sai da Gole, Sábio 360, voo no 925. Voo 1755 na escuta do solo. Por gentileza, um minutinho para início de táxi, ok? A aeronave da WebJet vai retornar ao passe 3 e taxiar via passe até táxi Índia, até o ponto de espera da 1-0. Por gentileza, aguarde na minha escuta. Só confirmando, foi o Papá Romeu Charlie, confirmando, vitória da conquista, nível 085. 0, boa tarde, é porta externa, trem de pouso, baixar trabalho. É importado, ela foi 260. Alex, ciente, tem um plano já vencido para as 1745, o senhor confirma feito alguma DLA? Eu vou checar e dentro de alguns instantes estarei copiando, ok? 6327, prossiga. Posso sair um minuto da frequência para fazer um despite para os passageiros? Confirme para o sol? Sai um minuto só da sua frequência para me fazer um despite. Ok. Obrigado. É mole. Rondolo, Colombo 076, located. Colombo 076, taxi via Alpha. Hold position before taxiway Kilo, ok? Taxiway Kilo. Colombo 076 via Alpha and hold position before taxiway Kilo. As 6720, sua identificação autorizada a bom, se prossegue 4.000 pés com 1.012 no ajuste. Passagem do web, está autorizado no início do SPEC saneamento, reporte para o táxi. Qual que é a posição do WebJet vai parar? O WebJet, ele está ingressando agora no pátio 3 e vai prosseguir via pátio principal, taxiway Índia e até o ponto de espera da pista 1-0, ok? Maintain position before taxiway Juliet. Number 07, please fly Alpha and hold before Juliet. Gente, estou checando com o centro e assim que eu obtiver uma posição estarei copiando, ok? O Channel 6327. Agradeço a cooperação de sempre, obrigado. Papá Romeu Índia, November Alpha, no copy. 02231. T2 está autorizado, passageiro 2231. Estrela Salvador, é o Panorama 7-11, decolou da Eolida.